escravo no reino e sou escravo no mundo em que estou, mas acorrentado ninguém pode amar, mas acorrentado ninguém pode amar. Saravá do reino e sou escravo do mundo em que estou, mas acorrentado ninguém pode amar, mas acorrentado ninguém pode amar. Saravá, Ogum, mandinga pra gente continua, e cadê o despacho pra acabar? Tanto guerreiro da floresta, se você não vem, eu mesmo vou. Briga, se você não vem, eu mesmo vou. Contar o que há é tempo de dizer que sim, eu cansei de lutar e agora quero descansar. Tanto eu esperei para vencer e agora vejo que perder nada mais é do que cansar. Eu cansei e perdi, em tanta coisa acreditei. Se ninguém viu o que eu vi, ninguém sabe mais do que eu sei. Mas se a esperança vai me deixar, e nem mais vou saber chorar, nem sorrir sem amor. As canções que eu já cantei agora tem de me valer e me fazer acreditar que é preciso viver e o resto é só deixar pra lá. E mesmo se